Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, antes de tudo, eu queria pedir a alguns engraçadinhos que parem de copiar os vídeos dessas aulas e colocá-los online. Parem com isso, por favor. Estão boicotando o meu curso. Eu vivo disso, esse é o meu trabalho. Vocês, por favor, respeitem um pouco, porque todos esses são indivíduos ditos direitistas ou conservadores que se propõem a moralizar o país. Então, por favor, moralize primeiro a sua conduta. Pare de fazer isto. Reparem que eu não monetizo nada. Eu cobro a mensalidade deste curso, mas tudo que eu coloco online nunca monetizo coisíssima nenhuma. Esses indivíduos colocam, ainda monetizam, ainda ganham dinheiro em cima do que não fizeram. Vamos parar com isso, por favor. Não é isso? Então, eu acho que todo aquele que quer ter um Brasil melhor, primeiro se transforme numa pessoa melhor. Tá? Muito bem. Eu hoje queria voltar aqui a um assunto que eu toquei em 1999 num artigo chamado Falsíssimo Veríssimo. Claro que eu não vou simplesmente repetir o que eu disse naquele ano, mas dá um enfoque um pouco mais aprofundado que eu espero sirva para o esclarecimento de inúmeros problemas da nossa cultura ou incultura, da nossa educação ou falta de educação. Mas falar de educação brasileira já se tornou uma palhaçada. Eu já expliquei para vocês que, no meu entender, todos os ministros da educação e todos os presidentes de entidades e fundações que contribuem para a nossa educação deveriam ser todos fuzilados, tá certo? Porque eles destruíram a inteligência de pelo menos 3 gerações de crianças brasileiras, né? Tornando praticamente impossíveis as soluções de quaisquer problema, porque se você entrega problemas analfabetos e analfabetos funcionais, certamente eles não vão acertar, eles vão fazer que nem aquele foguete iraniano que acertou o avião lá, né? Então, não que vá ter consequências assim tão fisicamente drásticas, mas, de qualquer modo, nós vamos continuar sofrendo de problemas que poderiam ter tido solução há muito tempo. Eu considero o analfabetismo funcional o maior e pior problema nacional, porque ele impede que qualquer problema tenha solução. Você imagina se 50% dos formandos de universidade são analfabetos funcionais? Isso quer dizer que 50% dos profissionais de nível superior de todas as áreas, desde há mais de 30 anos, são todos incompetentes, meu Deus do céu. Isso é gravíssimo. Nós não podemos continuar. Ou seja, o que está acontecendo no direito brasileiro? Né? Você ouvindo os teóricos do direito, aqueles caras falam de direito alternativo, e os discípulos do Orkin e outros, é um vendaval de besteira que não termina mais. É assim, é inabarcável. Vocês veem, durante um tempo eu consegui contestar bobagens ditas por intelectuais de esquerda. Depois de um certo tempo, né, quando as principais estrelas do intelectualidade esquerdista se viram derrotadas, ficaram quietinhas nos seus cantos, daí apareceu a geração dos seus alunos, que assim são milhões de pessoas. Eu não posso tratar tudo isso. Naquele tempo eu podia discutir, sei lá, com o Marquês de Sader, ou com o Veríssimo, ou com o Leandro Koder. Bom, eram, digamos, umas 100 pessoas, uma elite intelectual, mas eu não posso lidar com milhões de universitários. Não tem jeito de fazer isso. Tá certo? Então, eles hoje em dia se escondem atrás do número, não são autores notáveis, são milhões de Zés Manés, né, que ocupam um espaço terrível. Eu digo, contra isso eu já não posso fazer mais nada. Isso aí tem que ter, quer dizer, contra milhões, só milhões. Quer dizer, ou criamos uma geração, quer dizer, de estudantes sérios que botem esses camaradas para correr, ou nós estamos lascados. Então o problema não é mais meu, o problema é de vocês. Né, vocês é que tem que fazer isso agora. Né. Eu não vou ficar discutindo com Felipe Feto, com Henri Bucetalho, com essa... Não, eu não... Peraí, calma lá. Eu discutia com pessoas que pelo menos tinham certo estatuto de intelectuais. Você vai dizer que Henri Bucetalho é intelectual, ou que Felipe Feto é intelectual, você está brincando comigo. Né? Então, eu fiz a minha parte, agora cabe a vocês botarem esses vagabundos para correr. Né? Mas o negócio do Veríssimo é interessante porque nos leva, vamos dizer, a uma questão que é bastante atual no Brasil. Logo que nós mudamos aqui para os Estados Unidos, eu reparei, os meus filhos notaram, que o que ensinava de eles aprendiam de matemática na escola americana era uma coisa muito elementar comparado com o que eles aprendiam no Brasil. Mas que, por outro lado, a exigência em matéria de ciências da linguagem era 1.000, não 10, nem 100, mas 1.000 vezes mais elevada do que no Brasil. Eles eram obrigados a aprender a escrever corretamente, a falar em público, fazer discursos, escrever ensaios, etc, etc, etc. E eu reparei e falei, olha, essa diferença é brutal. Muito antigamente eu já tinha lido no prefácio da Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, né, depoimento de alguns matemáticos italianos que estavam lecionando no Brasil, contratados de grandes universidades, e que diziam, vocês têm que parar com esse negócio de encher a cabeça das crianças de matemática, vocês têm que ensinar mais latim para elas. Isso é coisa óbvia. Por que que eles diziam isso? Por quê? Qual é o problema? Deu muito bem. Você imagina o que é o trívio e o quadrívio, né? Então, eu vou ler aqui um pedacinho desse negócio do Veríssimo para vocês, para refrescar a memória um pouco. Então, começa aqui dizendo, num recente debate no Fórum Sapiência, na época nós tínhamos esse fórum no meu site, aprovei entusiasticamente a indicação do senhor Luiz Fernando Veríssimo para o Prêmio Imbecil Coletivo de 1999. Para não ser acusado de favorecimento injusto, apresento aqui as razões que, no meu entender, adornam de sobrantes méritos o cronista gaúcho na disputa pelo ambicionado galardão. O senhor Luiz Fernando Veríssimo, que na juventude chegou a ser engraçado, tornou-se na idade madura um exibidor profissional de ódio político paramentado de indignação moral. Não há profissão mais rentável no Brasil de hoje. Em todo caso, o sucesso do tolo não é motivo para que se torne assunto destas crônicas, as quais não têm por objetivo insuflar no leitor a revolta contra aquelas banalidades invencíveis que a sabedoria recomenda aceitar com a mais resignada e indiferente mudez. Eu nunca tocaria no nome do senhor Veríssimo se ele não houvesse tocado no assunto que, por havê-lo lecionado desde 1978, tenho o direito de supor que seja da minha conta. Mas que tocar, ele aí mexeu e remexeu, não só com a inabilidade rombuda de quem soldasse circuitos de HD com um maçarico de funileiro, mas também com aquela desenvoltura presunçosa do palpiteiro que, se imaginando um pregador entre índios, crê poder, sem risco de vexame, fazer passar por sábia a mais compacta ignorância. Num dos seus recentes sermões à taba, o senhor Veríssimo, apelando a elementos de erudição latina adquiridos na noite anterior entre um bocejo e outro, ensinou à indiada que o problema dela era acreditar no trivium de preferência ao quadrivium. Os silvícolas, diante de diagnóstico tão atemorizante, ficaram preocupadíssimos. Mas, para não ser acusado de abusar da boa-fé popular, o senhor Veríssimo logo explicou aos primitivos do que se tratava. Trívio e quadrívio compunham, na educação medieval, o sistema das artes liberais, o primeiro dedicado à prática da retórica oca e pomposa gramática, lógica e retórica, o segundo ao estudo dos mistérios sapienciais, aritmética, geometria, música e astronomia. O Brasil, concluiu o senhor Veríssimo, estava na pindaíba porque, nas afeições nacionais, o trívio, aspas, superou as artes precisas, tornadas inconsequentes pela irrelevância política. A gramática, a retórica e a lógica, ou a gramática, a retórica e a lógica a serviço das abstrações e do narcisismo no poder, define a realidade. As palavras substituem os fatos. Ele escreveu isso no Globo, de 17 de setembro de 1999. Não vou aqui apelar ao expediente demasiado óbvio de dizer que o senhor Veríssimo, jamais tendo se notabilizado como praticante de artes matemáticas, e não tendo feito outra coisa na vida, senão juntar palavras em vista do efeito desmoralizante que pudesse exercer sobre seus desafetos políticos, é em tudo e por tudo um profissional do trivium. E neste, especificamente da retórica, da qual o humorismo polêmico é uma das ferramentas mais típicas e indispensáveis. Não farei isso por um motivo muito simples. Comparações históricas deslocadas do seu sentido originário para adaptar-se à força a um argumento contencioso, voltado contra políticos do dia, não fazem parte do arsenal da ciência retórica, aquela em que se notabilizaram os tratados de Aristóteles, Quintiliano e, para citar o mais ilustre entre os recentes, Chaim Perelman. São instrumentos da baixa retórica, conhecida como erística, a técnica mais ou menos improvisada de simular argumentos para confundir o adversário ingênuo e impressionar a plateia leiga. Consagrei o estudo desses instrumentos e dos meios de desmascará-los o meu livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, A Dialética Erística de Arthur Schopenhauer, cuja leitura recomendo fortemente ao seu Veríssimo, com a advertência de que este conselho não é um anúncio comercial e sim prescrição de dever escolar. Se o houvesse lido, o seu Veríssimo compreenderia que a retórica não faz mal nenhum ao Brasil pelo simples fato de que a década está ausente do nosso currículo escolar. Isto é um ponto importante, a retórica é um elemento fundamental do currículo escolar americano. E por isto mesmo, justamente por praticá-la, tratando-se da retórica efetiva e não da erística, as pessoas se tornam muito mais inteligentes aqui do que no Brasil. E sendo completamente ignorada, não pode ter culpa de que pessoas como o seu Veríssimo ou seus desafetos pratiquem em lugar dela uma outra coisa qualquer, chamando-a de retórica. Que a comparação do seu Veríssimo é forçada, é, mas não poderia ser, mais não poderia ser. O trívio e o quadrívio não tiveram nunca o sentido que ele lhes dá. Ele foi parar tão longe do assunto que se torna difícil explicar onde errou, porque todo erro supõe alguma referência à realidade, e as artes liberais do senhor Veríssimo são apenas a imaginação de um caipira cuja distância dos estudos medievais se mede em escala interestelar. A lógica, por exemplo, nunca teve nada a ver com eloquência, pelo menos no sentido atual e brasileiro do termo, e a retórica exclui expressamente do seu domínio a mera arte oratória, com que a confunde o senhor Veríssimo, concentrando-se na avaliação da credibilidade dos argumentos perante os vários tipos de públicos e correspondendo, mutatis mutandis, ao que hoje é a psicologia da comunicação. Uma ciência de fatos, que se pode ser acusada de alguma coisa, é de pobreza de abstração. Quem quer que tenha dado ao menos uma lambida na retórica de Aristóteles, sabe disso, de onde concluo que o senhor Veríssimo se absteve dessa experiência gustativa, talvez temendo que pudesse lhe ser fatal. Por isso mesmo, ele não pode ser acusado sequer de praticar a erística. O argumentador erístico domina seu arsenal de truques e sabe quando trapaceia. Já o senhor Veríssimo age com plena inocência, porque não tem a menor ideia do que está dizendo. Comparando uma coisa que desconhece com outra da qual tem apenas uma vaga ideia, ele chega a conclusões que lembra de um drogado recém-emerso de uma bad trip a conjeturar em vão onde está e o que foi fazer ali. Desde logo, imaginar que as artes da linguagem lidem com abstrações enquanto as matemáticas se ocupam de fatos reflete aquela completa e completa ignorância contra a qual não valem argumentos. Melhor convindo, em tais circunstâncias, a chinela da mãe para mandar o sabidinho para a escola. Isto aqui é um ponto fundamental. Pensa bem, como é que as artes da quantidade, as artes do número, podem ter algo a ver com a realidade? É? As coisas em si, elas não têm quantidades em si mesmas. Nós obtemos, nós as quantificamos mediante comparações. Do que é uma régua? É uma unidade de comparação. Você pega um tamanho que você determinou, como por exemplo determinaram ali pela circunferência da Terra, dividiram por não sei quanto, obtiveram o metro, que aliás obtiveram errado, está errado o metro, né? E determinaram que aquilo era unidade de medida. Ora, a unidade de medida somos nós que inventamos e em seguida comparamos aquilo com as coisas reais. Ou seja, a medida das coisas não está nelas mesmo, o que está nelas mesmo é o tamanho efetivo, não a medida, né? A medida mede o tamanho, então o tamanho está lá, mas a medida está na nossa mente, né? Ou na comparação entre um objeto e outro. Ora, o nosso senso da realidade não tem absolutamente nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com matemática. Isso é muito importante. A matemática não tem assunto, né? Ela lida apenas com números, quantidades, quer dizer, coisas totalmente abstratas. Você pode discutir filosofia da matemática o resto da sua vida para saber se os números têm alguma realidade ou são elementos puramente linguísticos ou inventados pelo ser humano. Está se discutindo isso há milênios e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Tá certo? Mas uma coisa é certa, as artes da linguagem lidam com nomes de coisas, né? Coisas que nós podemos reconhecer, né? Então, se você está falando de elefante ou de vaca, supõe-se que existe no mundo exterior, no mundo físico, um elemento ao qual você se refere, Isso aí é o que se chama justamente em lógica o referente. E cada palavra tem um signo, que é o elemento material que representa, pode ser visual ou sonoro, gráfico ou sonoro, um significado, que é um conjunto de palavras que explica. Em seguida, você tem o referente, que é o objeto, coisa, situação ou fato do mundo exterior a que ela se refere. Não é isso? Se nós partimos do princípio de que nenhuma palavra tem referência, só tem significado, ou seja, que tudo no mundo é linguístico, então o aprendizado da língua se torna impossível. Essa é uma tese tão absurda, tão boba, que não merece ser discutida sequer. Tá isso? Então, você acha que o sujeito pode entender um texto se ele nada fica sabendo a respeito dos objetos referidos? Por exemplo, o sujeito imagina que uma vaca é apenas a definição de vaca que está no dicionário e não algum animal efetivamente existente. Ele lendo assim, ele terá aprendido algo sobre vaca? E será possível alguém ler assim? Será possível uma leitura na qual tudo seja apenas verbal, uma palavra se refere a outra, que se refere a outra, que se refere a outra, e nada se refere a nada? A primeira coisa que, primeira vez que o professor mandasse você pegar um livro, você não pegaria o livro, você apenas ia pensar a definição de livro. Então, o livro que você vai ler, ele já tem que existir no mundo exterior, e a palavra livro tem de se referir a ele, e não somente a definição de livro. Portanto, as artes da linguagem são o nosso principal contato com a realidade exterior. Principal ou único. Veja, uma criança que está aprendendo a falar, ela pode aprender toda a referência ao mundo exterior sem saber nada dos números, nada de matemática. Mas se ela não souber, vamos dizer, as regras da linguagem que ela fala, ela não vai poder se orientar ali. Você pode estudar todo o trivium o resto da sua vida e aprender muito. Você pode aprender lógica, gramática, retórica, aprender tudo sobre a literatura universal e sobre a história universal sem nunca estudar matemática. Agora, é possível você estudar algo de matemática? É possível você estudar aritmética elementar sem você saber a linguagem? É absolutamente impossível. Para você aprender matemática, você tem que saber falar. Ou seja, você tem que ter algum domínio, pelo menos da gramática. Pelo menos um domínio prático, não o domínio teórico. Tá certo? Então, a manipulação dos signos é o elemento fundamental da cultura humana. E se o seu manejo dos símbolos é tosco, não adianta você estudar o quadrívio o resto da sua vida. Não adianta você ser um grande matemático e físico, você vai continuar sendo um idiota. O mundo está cheio de grandes nomes da física que são idiotas. Você lê o último livro do Stephen Hawking, Stephen Hawking é idiota. Você lê a análise que o John Lennox fez a respeito do livro do Hawking, dá vontade de você chorar. Fala, como é que um camarada que é um grande físico chegou a esse ponto de estupidez assim, primária? Né? Quer dizer, ele não sabe pensar, não sabe ler, não entende o sentido das palavras. Chegou a nisso. Quando você pega o Richard Dawkins, o que é o problema do Richard Dawkins? Ele não sabe ler. Ele não entende o que lê. Quer dizer, a formação dele foi deficiente. A formação inicial, linguística, foi deficiente. E ele entrou numa faculdade de ciências antes de ter completado a sua instrução linguística. Este é o problema. Este é o problema de quase todo mundo. Esse é o problema do Dr. Pirola. Esse é o problema do homem do café e ciência, que fica falando besteira o tempo todo e falando assim com aquele tom de superioridade, de desprezo pelos outros, que é uma coisa impressionante. Todos eles são assim. Este é o problema de quase todos os professores universitários neste país. Né? Quer dizer, uma instrução linguística capenga, errada, deficiente, um manejo insuficiente da língua. O sujeito não pode adquirir cultura lendo livros de ciência. Se eu dou uma biblioteca científica inteira para o cara e ele lê tudo aquilo, ele não vai ter adquirido cultura nem domínio da língua. Por quê? Porque, por definição, a linguagem das ciências é uniforme. Né? Ou seja, cada termo usado numa ciência está definido e tem um e um único significado, o mesmo para todos que o leem. Se você aprende a ler lendo isto, a sua linguagem nunca vai ter a flexibilidade suficiente para você entender o que os outros estão dizendo. Ou seja, você não é capaz de entender, talvez você consiga ler, sei lá, livros de física ou de astronomia, mas você não vai saber ler uma notícia de jornal. Você não é capaz de ouvir um discurso. Você ouve o discurso do nhonho, você não entende, meu Deus do céu. E é isso que está acontecendo no Brasil. Quando esses matemáticos italianos, nos anos 50 ou 60, nos advertiam, gente, pelo amor de Deus, menos matemática e mais latim, eles sabiam o que estavam falando. Você vê, existe um trabalho excelente do José Ortega y Gasset, onde ele discute qual é o segredo do sucesso do Império Britânico. É a educação da sua aristocracia. E a educação da sua aristocracia consistia em basicamente duas coisas, grego e latim. Veja a ideia errada que as pessoas têm a respeito do mundo anglo-saxônico. No mundo anglo-saxônico, o pessoal só liga para matemática, engenharia, essas coisas, né? Não liga para negócio literário. Fala, gente, vocês não sabem o que estão falando. Eu tenho aqui uma biblioteca literária enorme. Então, eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho uma estante inteira de literatura francesa, uma estante inteira de literatura espanhola, uma estante inteira de literatura alemã, uma estante inteira de literatura russa e seis de literatura anglo-saxônica. Seis. A literatura de língua inglesa é a coisa mais rica que você pode imaginar no mundo. Nenhum país chega aos pés dessa coisa. Tudo que os outros países têm, os ingleses e americanos têm mais e melhor. O desenvolvimento da língua inglesa... Olha, eu vou mostrar para vocês o que é a língua inglesa. Está vendo isso aqui? Daqui até aqui é o dicionário Oxford. 20 volumes. Não é uma enciclopédia, é apenas um dicionário. Não é uma enciclopédia que está falando de fatos. Não, é um dicionário que está falando apenas de palavras, gente. Geralmente as pessoas não usam Oxford. Elas usam o Webster, que é bem mais modesto, porque elas não aguentam usar isso aqui. Então, quando você lê um autor clássico inglês, por exemplo, Dickens, eu digo para você, eu leio livros ingleses desde que eu tenho 12 anos de idade. Eu ainda tenho dificuldade em ler Dickens, porque o vocabulário dele é rico demais. Eu não consigo guardar tudo aquilo na memória. Eu leio Dickens e falo, pô, já vi essa palavra mil vezes, mas já esqueci, tem que voltar no dicionário. Então, é como o nosso, digamos, o nosso Coelho Neto, por exemplo. Né? O pessoal modernista fala muito mal do Coelho Neto, porque o vocabulário dele era grande demais, ou seja, ele conhecia a língua portuguesa e eles não. Né? Vocês acham que Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade conheciam a língua portuguesa? Conheciam nada. Eram dois semi-analfabetos. Tanto que você não consegue, não é possível ler os poemas do Mário de Andrade, gente, é muito ruim. E o Oswaldo, então o Oswaldo no máximo, é um cronista, ele é uma espécie de Ulisses Fernando Feríssimo daquele tempo, não passa disso. E os grandes escritores foram desprezados, por quê? Porque os intelectuais, os pianos, não conseguiam lê-los. Então desprezavam-se e faziam os superiores. E alguns ainda vinham com essa conversa aqui. O que importa é você estudar matemática, geometria, etc, etc. Porque isso aqui é a realidade, aquilo lá é só subjetivo. O quê? Como é possível a pessoa enxergar a realidade de maneira tão invertida? Ora, pensa bem. O que existe de substantivo nas ciências é aquilo que foi observado, seja a olho nu, seja por meio de aparelhos. Ou seja, são percepções sensíveis. Até do mundo subatômico, traz percepções sensíveis. Você olha alguma reação num microscópio eletrônico, uma coisa assim. Esta é a verdadeira substância das ciências, esta é a realidade da qual elas estão falando. Não é a parte matemática que é substantiva. Hã? Dá para entender isso aí? Por exemplo, ah, sei lá, eu estou observando um planeta, então eu vejo alguma coisa, digo alguma coisa da composição do solo daquele planeta, estou falando em realidades físicas. Em seguida eu tento quantificar isso. A quantificação é apenas uma comparação, ela não é a substância física do objeto, nunca é. Então essa idealização da matemática é coisa de imbecil. Sabe de onde surgiu isso aí? Eu vou contar para vocês. Durante a Idade Média, os escolásticos fizeram avanços na lógica que o próprio Aristóteles queria de costas se os visse. Eles foram superar a lógica de Aristóteles infinitamente, aperfeiçoaram e chegaram ao máximo no tal do João de Santo Tomás, que daí já não era mais medieval, já era escolástica da Renascença, né? Que o cara inventa ali a semiologia antecipando coisas que só foram depois descobertas por outros no século XX, né? Acontece que na entrada da modernidade surge o que? O humanismo. E o humanismo o que que era? Era o culto dos textos clássicos de Grécia e Roma, visto sobretudo do ponto de vista literário, e, portanto, poético-retórico, mas não lógico. Se você perguntar assim, em que a filosofia da Renascença fez avançar a lógica? Em nada. Então, o ensino da época humanística se torna eminentemente um ensino literário voltado para a prática da retórica e da heurística também. E, em seguida, com o surgimento das ciências modernas de índole matemática, há uma reação contra isso. Então você tem a briga dos matemáticos com os retóricos. E os matemáticos, evidentemente, acabaram ganhando. Por quê? Porque a matemática deles servia para as novas ciências que estavam surgindo. E ao passo que a retórica dos humanistas só servia para a sua própria vaidade. Quer dizer, os humanistas já não tinham a cultura filosófica séria dos escolásticos. Né? Já tinham perdido isto. E começaram também, vamos dizer, o culto das línguas nacionais. Ora, com as línguas nacionais, eles se dirigiam a um público que não era de profissionais da filosofia, como acontecia com os escolásticos, mas era o público nobre, era a aristocracia. Eles falavam com príncipes, com reis, com duques, sobretudo duquesas, né? E precisava falar bonito nas línguas nacionais para ser entendido, porque esse pessoal não falava latim. Em geral, o número de pessoas analfabetas nos meios aristocráticos era imenso, porque durante quase toda a história do Ocidente se acreditou que a instrução é coisa só para os clérigos. Clérigos, atenção, e mulheres. Os homens tinham que ser todos soldados, combatentes, tinham que aprender a matar os outros, não precisava aprender a ler. Ou seja, a cultura não era prezada entre os aristocratas. Isso é, você vê, a ideia moderna que as pessoas têm hoje é a seguinte, é que toda a cultura era coisa para os aristocratas, para separá-los da plebe. Ao contrário, a educação estava muito mais aberta à plebe do que aos aristocratas. Os aristocratas não queriam saber a ler. Você vê, Carlos Magno começou a aprender a ler um pouquinho com 38 anos de idade. As filhas dele sabiam ler, tinha três filhas. Ele gostava tanto das filhas que deixava elas dar para quem elas quisessem, só com a condição de que elas não mudassem do castelo. Se elas casassem, iam mudar no outro castelo. Casar não, então fica aí, dá para os visitantes e fica. Né? Então, era um pai amoroso, mas louco, evidentemente. Né? Ele foi aprender a ler com 30 e tantos anos. Agora, para a plebe, o ensino estava aberto nas chamadas escolas catedrais. Onde tinha uma catedral, tinha uma escola. E essa escola era aberta para quem? Para quem quisesse. Não era para a aristocracia. Nenhum aristocrata ia ali, porra. Hein? Só ia o pessoalzinho que estava querendo ser padre ou que estava querendo aprender a ler por algum motivo. Na verdade, todos eram padres, porque na época a noção de clero, qualquer pessoa alfabetizada era clero, mesmo que não fosse ordenado sacerdote. Então, o ensino era eminentemente popular, não era aristocrático. Se for, as ideias que a pessoa tem hoje no Brasil, Né? Qualquer idiota, professor universitário idiota vai dizer, não, naquela época o ensino era só para os aristocratas, depois nós democratizamos. O que que há? Né? A primeira democratização do ensino foi feita pela igreja. Foi feito pelo padre Alcuino, do século XII. É? Não, XII acho que foi antes. Não me lembro direito a época do cara. É? E as escolas catedrais sempre estiveram abertas para o povão. O aristocrata não ia sair do seu castelo para ir na escola catedral aprender. O que é isso, gente? É? Quando era preciso ensinar alguma coisa para o aristocrata, chamava-se um preceptor para ensinar ele dentro do castelo. Então, e o ensino básico era, de fato, era o trívio. Veja, quando se introduz, quando a matemática adquire uma importância grande, né, no ensino, na França isso foi introduzido pelo Pierre de La Ramée, também chamado Ramus, né, e ele dizia claramente isto: o matemático tem que ser, antes de tudo, um erudito greco-latino. Para ele poder entender e até aperfeiçoar os textos de Aristóteles, Euclides, etc., etc. Ou seja, os textos da matemática antiga eram textos clássicos, das letras. Como tudo era, tudo que se lia era assim. E isto tinha que ser lido com alguma sensibilidade literária, senão você não ia entender. Veja, por exemplo, eu li o livro do Newton, né, A Filosofia Natural. E eu, logo de cara, eu reparei numa coisa que todos os físicos, engenheiros e matemáticos que eu conheço não entenderam até hoje. Eles vivem dizendo, não, toda a física do Newton é baseada na experiência da observação de fatos. Eu digo, impossível. Porque logo nas primeiras páginas ele coloca os conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo sem fatos dentro. É o transcurso, a forma abstrata do transcurso. E o que é o espaço absoluto? É o espaço sem objetos dentro. É a mero espaço vazio. Onde existe isso? Não existe. São elementos inventados por abstração. E Newton usa esses dois conceitos para explicar todo o resto. Então, quer dizer, a estrutura inteira da filosofia natural do Newton se baseia em formas abstratas criadas pela inteligência humana, não em observação. Ora, se ele não tivesse esses conceitos, ele jamais poderia organizar as observações dele. Esses e outros conceitos abstratos, inventados. Então, eu falei, esse pessoal está lendo Newton e não entende. Na verdade, não leem o Newton. Eles leem resumos da ciência de Newton feitos em manuais de física moderna. Eu também, quando eu estava no ginásio, eu também estudei o livro do Antônio de Sousa Teixeira Júnior, o livro de física. Só que depois eu fui ver no Newton e vi que não era bem assim. E o Teixeira, excelente professor, mas ele tinha uma certa visão idealizada do Newton, como se o Newton fosse um cientista do século XX e não um erudito do século XVII. Mas é só você ler um pouco de Newton, você vê que o domínio que ele tem da linguagem é onde um homem que estudou o trívio. E é de estranhar que os engenheiros e matemáticos atuais não o entendam. Eles não têm o domínio da linguagem, eles se acham superiores porque eles só pensam em números. E eles acham que o quadrívio é superior ao trívio. Eu digo, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com outra? Hã? O quadrívio não tem nada superior ao trívio, ao contrário. Toda a cultura humana depende do trívio, inclusive aquilo que você escreve sobre física e matemática. Portanto, a lógica, a gramática, a retórica, essas são as bases da educação. O quadrívio é um negócio subordinado a isto. Então, para você ingressar com proveito no estudo das matemáticas, você precisa ter um tremendo domínio da linguagem. senão você não vai entender nada. Senão você vai ter uma visão fetichista da matemática. Que isso está presente em todo o ensino do Brasil. Inclusive aqui os meus filhos, eles ficavam impressionados como era simples a matemática que eles aprendiam na escola. Tudo isso eles já tinham aprendido no Brasil. Chegava aqui com um monte de conhecimento de matemática, na escola não se usava nada daquilo, mas para compensar, ensinava os caras a usar dicionário, ensinava a ler os clássicos, ensinava a fazer discurso, ensinava a escrever e falar, e daí com isso você fazia pessoas que quando entraram na faculdade estavam muito mais preparadas que qualquer brasileiro. Estão entendendo? Quer dizer, esse fetichismo matemático é coisa de país do terceiro mundo. Né? Isso não existe no resto do mundo, meu Deus do céu. Não existe aqui nos Estados Unidos, não existe na Índia, não existe na Alemanha, não existe em parte alguma. Quer dizer, o domínio da linguagem é coisa essencial para o ser humano. E o domínio das formas matemáticas é um pedacinho subordinado que vem depois. Você imagina, por exemplo, se você pega um grande matemático, né, como você pega o Dr. David Berlinski, né, seu excelente matemático, né, por que ele é excelente matemático? Porque ele sabe ler e escrever, meu Deus do céu. Né. Quem não sabe, jamais vai entender do que o livro de matemática está falando. Ele tem uma visão fetichista disso aí. Então, e vai acabar dizendo besteira como esse seu Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz, ah, o problema do Brasil é que ensina muito trivium e não ensina quadrivium. É exatamente o contrário. Né? Por exemplo, eu lembro, quando eu estava no ginásio, que as pessoas só nos davam besteirinha para ler. Estava lendo lá a Moreninha, né? A Escravizaura, e eu em casa estava lendo Goethe, meu Deus do céu. E falava, por que que não ensino isto, em vez de ensinar aquela bobadinha? Aquela historinha de menininha, né? Menininha apaixonada. Né? E depois aquelas besteiras do Mário de Andrade. Isso é deseducação. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu, na verdade, desisti de estudar na escola. Eu falei, eu vou ficar em casa lendo coisa que vai realmente me educar, em vez de ficar perdendo tempo com a Moreninha, com a Escravizaura. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Hã? Era a coisa mais inteligente que nos deram para ler, era a Memória do Sargento de Milícia, que é apenas um livro cômico, uma coisa. Assim, um livro para dar risada. Isso não serve para mais nada. É? Claro, existe em português material melhor? Existe, mas isso não se dava na escola. Por exemplo, você acha que a molecada do ginásio era capaz de ler Os Sertões? Eu li Os Sertões enquanto eu estava no ginásio, mas não foi o professor que mandou, fui eu que fui lá. Com o dicionário, levei um ano para ler aquela coisa. A parte da descrição geográfica, pulei muitas partes porque eu não aguentava, era muito chato. Mas a parte da narrativa, eu li inteira. E fui aumentando o meu vocabulário, meu Deus do céu. Quando você vê, por exemplo, o João Guimarães Rosa, você já reparou no vocabulário do João Guimarães Rosa? Ele pega todo o vocabulário existente e ainda inventa outro em cima. Né? Agora você faz o seguinte, transponha isso em termos matemáticos. Não vai dar, né? Está falando de mundos que são matematicamente inconcebíveis. Então, para compensar a matemática que nós aprendemos no ginásio, aqui nos Estados Unidos, o sujeito vai aprender isso na faculdade. Por quê? Não tem finalidade cultural. É? Só tem a finalidade utilitária, para você usar em tais ou quais ciências. Então, você veja, esse excesso de matemática, excesso de ciência, esse desprezo pela literatura, isso é o grande mal da educação brasileira. Estão entendendo? Então é isso que eu queria dizer hoje. Tá? Vocês me desculpem, eu não vou dar a segunda parte, estou muito cansado hoje. Tá? Até a próxima aula, se Deus quiser.